controlado para a Costa, Guardião do Aeroporto. 05113, frequência livre, boa noite. Então, Delta. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, controle. Gente, informação isso. Foi liberado até 190, pode continuar a descida. Papa Hotel Delta, voe para Itap, desça para 6000, ajuste chama 06, câmbio. 6000, onde Itap, 10016, Papa Hotel Delta. Salvador, boa noite, voo 1076, desça 170, Paulista. Zona 076, chegada é Amare, 7 mil pés autorizado, ajuste no 06. 7 mil por 06, vou no 706. Rono 076, navegue com 250 nós. 250 nós, Rono 076. Papá, até o Delta, mantém a velocidade. Até o Delta, mantém a velocidade. Europa 083 on localized course now. Check landing gear and get back to the tower. Frequency 1186 for landing instructions. Europa 83. A3 control. I see the A3 with you. Papa 083, check landing gear, wind 120 degrees, 9 knots, clear to land runway 10, Europa. Clear to land runway 10, Europa 0, A3. Bravo Isk, passa 10 mil e descida para 2 mil agora. 10 mil agora. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, voe para Duna, vai cruzar a linha do litoral, altitude agora 14.300, é autorizado para 3 mil pés. Gente, Duna, 3 mil, Papá Hotel Delta. 63305. 4209, chame Recife 125. 251, confirmo? Confirmo. Ok, muito grato, boa noite e até breve, se você quiser. Até. O 1076, desça para 5000. 5000076. até o Delta, qual é a velocidade agora? 270. Ok, pode reduzir até 240. Positivo, reduzindo então 240, manual Delta. Eixo Bravo, eixo, qual é a velocidade? Estamos voando a 300 nós aqui, amigo, para agilizar, só que vamos ter que iniciar a redução aqui, estamos a 3 minutos para a dona, senão depois você joga desembala, ok? Não tem problema não, capitão, vamos reduzir agora para 230 nós. Beleza! Controle Salvador, boa noite, para o patrão do Delta Índia Quebec. Delta Índia Quebec, este é o controle Salvador, meu cordial. Boa, mantendo 140 na Prodigal, canal 50 na 4. Positivo, João Pessoa e Léo, sempre na escuta, câmbio. Boa. Daria para o senhor, por gentileza, verificar as condições de Léo? Dentro em breve. Escuta, obrigado. Europa 083, underground at 19, taxi via Alpha, Juliet, stand 11. Alpha, Juliet, 11, I understand, 1219 now, Europa 083. 3305, cópia. 3305, prossiga. Recife, 330, Ferroviço 58, pista 90, curva à esquerda, Pucaracaju. Controle, 119.8, transponder, 5035. 3035, nível 330, Ferroviço 58, corda 10, curva à esquerda, Pucaracaju, Maracaju, 119.8, 5035. Correto, chamei pronto. Vai chamar. 3, Juliet, stand 1-1. Juliet, stand 1-1, Europa 083. Papa Hotel Delta, reautorizado para 2000. Reautorizado para 2000, Papa Hotel Delta. Exato, chame táxi. Tchau lá. Uísque Bravo Uísque, pode completar a redução para aproximação e cheque pré-pouso. Aproxima-se do farol da barra, livre aproximação ILS. ILS, ok, está reduzindo para aproximação Uísque Bravo Uísque. Gol no 076, velocidade 220. 220, gol no 076. Papá, Hotel Delta, velocidade 180 mais. Ok, reduzindo 180, Papá, Hotel Delta. Delta India Quebec, controle. Tudo. Lá em Leos, operação visual, vento de superfície 100 com 10, ele informa ajuste 106, temperatura 27. Beleza. Copiado, muito obrigado. Não sei se estou trabalhando. Hotel Delta está autorizado em ILS. Hotel Delta autorizado em ILS, sim. Obrigado. Voo 076, voa sobre a água, liberada a restrição de altitude, desça para 2000. Direta 2000, 076. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, Duna, localizador, compete redução para aproximação e cheque pré-pouso, torre 1186, câmbio. Falou, gente, boa. 18-6, muito boa noite, obrigado. Boa. Salvador, muito boa noite, Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, passou Duna, estável no ILS pista 10. Chicletão, voltando do Uruguai, tá livre. Repórter externo, baixado travado, seja bem-vindo no 120.8. Beleza, amigo velho, muito obrigado. Cansado, mas estamos de volta. Vai reportar passando externo. Uno 076, está passando agora 7.400 em descida para 2.000. Reduz até 180 com essa velocidade, ILS está autorizado, número 3 para pouso. Ok, reduz a 180, autorizado ILS para Uno 076. Lure táxi em frente, direita, via Índia, até o ponto de espera, reporte ponto de decolagem, vai taxiar via Pátio e Índia. Está abaixo e travou whisky para whisky. Fletão, pouso autorizado no 0, 120 com 10. Livre pouso, whisky. Hotel Delta, Duna, localizador, compete redução para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1186. 186, boa, obrigado, boa noite. Boa. Torre, Salvador, boa noite, Papai Romeo, Papai Hotel Delta, estabilizado, localizador. Papai Romeo, Papai Hotel Delta, continue a guarda pista livre, o ajuste no 096. Gente, intenção é fazer uma base pela direita da 17, após o marcador externo. Ok, reporte para cancelamento, Papai Hotel Delta. Cortará, Hotel Delta. Auto Delta, pano nome do ILS, para, passe pela direita da 17. Ok, cancela os 27, base pela direita autorizada, reporte na base para final 97, passou o Hotel Delta. Hotel Delta, sim. Papa Romeo, Whisky, Bravo Whisky, no solo aos 28. Vai liberar a direita, taxiar via Alfa e a reportante da Juliette. Para prosseguir via Pátio até aerostar. Rio, alinhar e manter o 90. autorizado, alinhamento e decolagem, 120 com 10 rios. Papa Hotel Delta, avistado, base pela direita, 97, 120 com 10, pouso autorizado, pista 97, o Papa Hotel Delta. Papa Hotel Delta, pouso autorizado, gente, o capitão 97, obrigado. Ajuste agora, 1096, gira à esquerda, voa Itape, Itape Duna e ILS, pouso a pista 10, Camilo. Ajustando, 1096, voa Itape, após Itape Duna, descendo para quanto, senhor? 5000. 5000, 1076, Duna localizador em aproximação, checar o trem, torre 1186, gol 1076. Ok, 76, boa noite. Salvador, boa noite, voo no 076, final da 10, mais travado. No 076, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Ok. Bravo Whisky, Porsche na Taxi Quebec para o cruzamento da pista 17. Aos 30198, uma boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho. Salva do Rio, 5972, decolou na sua escuta. Rio 5972 ao controle, contato radar, 2000, Leda autorizado. Afirmativo, proando Leda, Rio 5972. Salvador, Xanaima 224, solicito 270 Aracaju. Do Papa Hotel Delta, solo aos 31. Delta, obrigado. 224, já tem aprovado 190, copia ou aguardo 24? Copia, pode copiar. Autoriza, pode. Agora, 120 com 10, foi autorizado, mesmo 16. Ok. Para pushback acionamento, voo 9071 no gate 3, está pronto. Porto seguro, 360, altero 850, pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bidev, controle 119, decimal 8, transponda, 5050, voo 9071. 5972, tem condição de voar Bidev? Dael, Leda, Bidev, transponder 5-0, controle 19-8, 9-0-7. São 3 autorizados a puxar a chama de táxi. Puxa uma táxi, 6224, 190, Aracaju autorizado, pista 9-0, curva esquerda na FUCA Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponda 5044, Ocean 6224. 4190, decola esquerda, Punta Aracaju, 211481, transponda e o controle. Ei, peraí, filmado. Controle 6098, aciona 5044, 6224. Portão 1 no chão pronto, 6224. Obrigado. Flexão direto para ele estar autorizado. Boa noite, frequência livre. 076 aos 33, direita, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso no Grande Pátio. Via Alfa, reporte na Juliette para o Grande Pátio. Boa noite, frequência livre. 733, este é o controle Salvador, acione a identificação. Está em contato radar, 63 milhas ao nordeste de Salvador, voe para Bonfi. Para a chegada Bonfi, pista 10, ajuste 106. Anotei a solicitação. Pronto para o táxi. POB de 103, 2 horas e 20, alternando com. 9071 no direito, até o ponto de espera, reporte pronto para decolagem. Direito, reporte para pronto, ponto de espera. 076, portão 612. 076, portão 612. Posicionei 6224, está no 01 para estacionamento. Coordene com a equipe de solo após o gol livrado ali, tá autorizado. Gol 9071, próximo ponto de espera, pronto. A 071 no alinhar e decolar, pista 90, no 20 graus, 10 nós. Alinha e decola, o 9071. Tchau, 25, com a receber, Rio 5972. 3178, livre, aproximação ILS. Livre aproximação, 3178. Para o pushback e acionamento no portão 7, para 3305. 305, portão 7, está livre, chame o táxi. Obrigado, vai chamar o táxi, para 3307. adiante, desça para 5 mil pés. Para 5 mil pés. Web 5796, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1096, vou ir para Itap, desça para 5000 Itap Duna e ILS para pouso. 1096, Itap, 5000 Duna para pouso, Web. 98, boa viagem. Obrigado, boa noite, bom serviço. 6224, livre táxi, em frente, direita, ponto de espera, reporte pronto. Contato radar com 9071. O 7. Proposto aceito 0041, prossiga visual para a rotatória. Visual para a rotatória, 2733. Telefone está para fugir, tá? Positivo. Em aproximação, localizador, vamos checar o trem, chamar a torre, 1186, 3178. Trabalhando 3178. Espera pronta, Sané 6224. De imediato? Imediato. A linha e decola, 120 com 10, 6224.